fazer. Então quero comer, mas eu não sei cozinhar. Pensei em pedir pizza, mas aí vai demorar. E eu só tenho real. Saí para comprar um miojo pra matar a minha fome. E miojo, miojo, miojo. Não tenho o que fazer, então quero comer, mas eu não sei cozinhar. Vários sabores, carne, galinha, caipira, tomate, legumes, é a invenção melhor. Miojo, miojo. Que fome, meu! Eu quero um miojo!